a unidade móvel de castração municipal com mais veterinários e medicamentos para o pronto-socorro veterinário. Nossos bichinhos também têm pressa. Mabel vai ganhar. É Mabel já, 44. Coligação União com Goiânia. União Brasil, MDB, Republicanos Podemos Agir, Avante e BRD. Coligação para cuidar de Goiânia. Federação Brasil Esperança, Federação Rede Pessoal, PSB, PMB. Eleita prefeita, a saúde vai ser uma das principais ações do meu governo. Além de construir um hospital geral municipal e mais UPAs, nós precisamos criar policlínicas em todas as 7 regiões dos distritos sanitários de saúde em Goiânia e fazer uma parceria com o governo federal do programa Mais Acesso a Especialistas. Adriana! Candidatos a vereador pelo MDB. Leomar Soares, 15321. Vamos juntos trabalhar por uma Goiânia melhor. Para melhorar, tem que votar. 15321, Leomar Soares, vote já! Sou pastora Neide, 15077. Trabalho no projeto Corações Unidos, atendendo mulheres, crianças e idosos homossexuais que sofrem agressões. Vote pelo acolhimento. Pastora Neide, 15077. Coligação União por Goiânia. União Brasil, MDB, Podemos, Avante, Agir, PRD e Republicanos. Fazer te considerar, vou fazer revolução no amor, vou guerrear por nós, vou levantar bandeira. Da antiga, ser malandro, pra ser de mim e todo dia me dividir, fazer luar, desconstruir ideia. Ah, se chega perto agora é só folhear. Se vê de longe a minha alegria, eu tenho fé pra caminhar. Eu tô aqui, eu posso estar em qualquer lugar. Porque sabia, eu me perdi pra me encontrar. Agora eu sou e sinto estar. Ah, vivendo tudo a cada passo lento, vendo esse mundo e me entendendo. Eu tenho fé pra caminhar. Eu tô aqui, eu posso estar em qualquer lugar. Universitária UFG 870 AM. New York.

gestos naturais. Eu quero aproximar o meu portal vagabundo daqueles que velam pela alegria do mundo, indo mais fundo, 15 benzitais. Ou então, cada paisano e cada capataz, com a sua burrice fará jorrar sangue demais nos pantanais, nas cidades caatingas, nos gerais. Será que apenas os emetismos pasquais, os tons, os viltons, seus sons e seus dons geniais nos salvam, nos salvaram dessas trevas e nada mais? Enquanto os homens exercem seus podres poderes, morrer e matar de fome, de raiva e de sede são tantas vezes gestos naturais. Eu quero aproximar o meu cantar vagabundo daqueles que velam pela alegria do mundo, indo mais fundo, tins e benzitais. Indo mais fundo, tins e benzitais. Indo mais fundo, tins e benzitais. Universitária UFG. Procuro frases prontas, a solução. E eu me iludo lavando a louça, que amanhã vai ser melhor. Quem sabe menos pior. Talvez já não aguento mais esse sorriso pesado. Eu tô correndo atrás daquela paz que Gil cantou pra eu descarregar os meus ar. Eu tô correndo atrás daquela paz que te canta. Universitária UFG.